Se não te cuidares do corpo, cuida teu espírito torpo, que teu corpo jaz perfeito. Se não te cuidares do peito, cuida teu olho absurdo, que teu peito tomba morto diante de tudo. Se não te cuidares, cuidado com as armadilhas do ar. Atividade na pista com paz, não sei se você sabe, é a metade da verdade da minha comunidade. Então procure estar salvo, ninguém sabe qual é o alvo. Coroa calvo, menor descalço, vários falsos no assalto, no asfalto, isso é fato. Por isso eu relato, nego se complica no papo, por contrapasso fica complicado. Brabo, amargo, chato, nada sai barato, até caro, claro, por isso eu não mascaro. Observo calado, conclusões eu tiro. Atividade é grilo, proibido é o vacilo, que a vida não é filme nem livro. Então se liga, amigo, veja quem anda contigo. Na calma, sem mágoa, sem palha, gente, metralha com raiva, atividade dobrada no rolê, em qualquer quebrada. Cabeça erguida e não empinada, tem que ter sagacidade, nem precisa, quanta vontade. Ando sem, em alta voltagem, se liga na vida, mantenha a sua atividade. Mantenha a sua atividade. Atividade, não brinca que não atividade. Não pangua que não atividade. Não cisca que não atividade. Não pisca que não atividade. Não brinca que não atividade. Não pangua que não atividade. Não cisca que não atividade. Não pisca que não. Pra quem acha que é dono do mundo e não mede suas frases, pra quem ficou pra sempre moribundo e achava que era só uma fase. Atividade com falsas oportunidades, dinheiro é liberdade que leva pras grátis. Penitência ou condomínio, cercas pra manter domínio, elétrico ou de alumínio, ou grupo de extermínio. Acenda seu raciocínio e ative sua percepção. Apure seus sentidos, preste muita atenção. Quantos te chamam de irmão, mas quantos estende a mão por interesse ou de má fé? Não trazem boa impressão. Atividade com os migué, o diabo veste prata, bonito e cheiroso numa imagem que lhe agrada. A entrada triunfal com mil facetas, mas como no mal. Atividade, amizade, velho Noel, não é Jesus no Natal. Atividade, não brinca que não atividade. Não pangua que não atividade. Não cisca que não atividade. Não pisca que não atividade. Não brinca que não atividade. Não pangua que não atividade. Não cisca que não atividade. Não pisca que não.